Fala pra vaca da sua filha cancelar o êxtase. Não vai rodar a banca com meu som na festa rave. O rap concebido em sample de sangue. Não é trilha pra bisneto de dono da casa grande. Tira os olhos do Impala, engasga seu freestyle. Pula de manga larga, não nu, nosso lowrider. Toca preta, camisão, xadrez. Calça larga é medalha de honra ao mérito da quebrada. Nossa cultura não é moda da Yves Saint Laurent. Pra tá no cliente do táxi aéreo da TAM. Enquanto visto no necrotério, meu parente costura. Sua história triste foi a morte do peixe dourado. Vocês têm faculdade, adestrar os Robocop. Mas seu carro forte não compra meu hip hop. Dou a vida pra cantar meu verso proibido. Nasci pro carimbo de insolúvel do DP de homicídio. Tudo que o corno vai gritar caralho, filho da puta. Eletro, cutei suas bolas, ideologia não muda. Vim pra pôr no uísque elefante azul leproso. Implorando com a receita a moeda do seu bolso. Estudante que assine dá o documento do carro. Pro Denar que não for já participação no tráfico. Sente a radiação FC, que onda sonora é a mais letal das armas biológicas. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido. Aí multinacional, não adianta insistir. Seu dólar não transforma a facção em Kelly Key. Quero o topo da Billboard, o Grêmio, o planeta. Não confunde Harley Davidson cantando minha letra. Warner, Sony Music vão se foder. Enfiar no rabo a Beverly Hills que cês têm pra oferecer. Liga pro que paga Dini, WA, Gangsta. Mas tem a ideologia da harmonia do samba. Não abro garrafa de cristal na piscina aquecida. Com Rolex, ouro branco cercado de vadia. Nasci pra entrar quando abri a garagem do prédio. Vai ministro das joias e a chave do Audi zero. Se não fosse autodidata em cultura marginal, tava algemado na maca no corredor do hospital. Respiro pólvora, canto sangue, não existe dias felizes. Todo pobre é um puta que tem estrelando seu raízes. Herdeiro sangue azul, não subo no seu palco. Pra mim 100 mil playboy não vale um favelado. Honro facção na pele sofrida. Que não sabe o que é justiça, corregedoria. Me proclamei sonoplastia do que incendeia o coletivo. Com a profissional do filho que o PM matou a tiro. Deus não deu nem stone nem pampers, não me quis universitário. Deu uma mãe faxineira pra eu ser revolucionário. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido. Minha calçada da fama tem cadáver com jornal. Flash não é da cara, é do repórter, é policial. A coletiva não é pra ver, isto é pro choque que quebra o cacetete na sola do meu pé. Meu camarim não tem frutaça, é época toalha branca. Tem enforcamento pra ter mais espaço na tranca. Sou a trilha do ambulante, cuspi contrabandeado. Em fuga do rapa na 25 de março. Da mulher que sonha com bolo da padaria. Pra cantar parabéns pra sua filha. Tá te iluminada pelo giroflex da polícia. Com o corpo do marido esperando a perícia. Devia ter um controle interativo na televisão. Pra botar fogo no Projac, na Xuxa, no Faustão. Seu sequestro, Silvio Santos, peço de resgate. O Ratinho, o Gugu, num foguete pra Marte. Seu personagem de malhação, prego diploma na parede. O meus mato, gambé da blazer pra catar os coletes. Quero que o banheiro do meu rap sinta o gosto da morte. O gosto do pão do lixo da barraca de Doc. Não quero hall da fama, quero grupo dos eternos. Ser lembrado igual Tupac. Isso que é sucesso, cão pode morder. Que a caravana não para, sua gota d'água estremecendo o deserto do Saara. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido. Não adianta blindar carro, pô, vigia na porta. Seu pior inimigo ataca bionda sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tímpanos. E pra pôr estricnina no seu uísque envelhecido.